foco desta reunião não é o pecar. O foco desta reunião não é o pecar. É sempre servir a Deus e ser bem amado. É sempre servir a Deus e ser bem amado. Firmados nesta corrente, lembrando a união. Firmados nesta corrente, louvando a união. Pedindo o conforto de Deus de São João. Pedindo o conforto de Deus de São João. Sentindo o amor divino dentro do coração. Firmados nesta verdade de Juramidã. Firmados nesta verdade de Juramidã. Pedindo uma força ao padrinho Sebastião. Pedindo uma força ao padrinho Sebastião. Com muita alegria e amor cantando a canção. Vivendo uma nova vida, vamos progredir. Vivendo uma nova vida, vamos progredir. Chegando à Nova Jerusalém, vamos todos sorrir. Chegando à Nova Jerusalém, vamos todos sorrir. Esquecendo todo o pecado, livres da ilusão. Sendo todo o pecado livre da ilusão. Sentindo um amor na corrente de Juramidã. Sentindo um amor na corrente de Juramidã. Para terminar um conforto aqui vou deixar. Para terminar um conforto aqui vou deixar. É sempre servir a Deus e ser bem amado. É sempre servir a Deus e ser bem amado. Firmado nesta corrente, louvando a união. Firmado nesta corrente, louvando a união. Pedindo o conforto de Deus de São João. Pedindo o conforto de Deus de São João. Sentindo o amor divino dentro do coração. Firmados nesta verdade de Juramidã. Firmados nesta verdade de Juramidã. Pedindo uma força ao padrinho Sebastião. Pedindo uma força ao padrinho Sebastião. Com muita alegria e amor cantando a canção. Vivendo uma nova vida, vamos progredir. Vivendo uma nova vida, vamos progredir. Chegando à Nova Jerusalém, vamos todos sorrir. Chegando à Nova Jerusalém, vamos todos sorrir. Esquecendo todo o pecado, livre da ilusão. Esquecendo todo o pecado, livre da ilusão. Sentindo um amor na corrente de Juramidã. Sentindo um amor na corrente de Juramidã. Para terminar um conforto aqui vou deixar. Para terminar um algum conforto aqui vou deixar. Meu pai é o rei do amor, tem poder de curar. Meu pai é o rei do amor, tem poder.